Natalizes. Repertório novo 2018, sucesso! Ao vivo em São Paulo! Pá, pá. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Estava escrito toda a minha confissão. Lê com atenção. Eu te escrevi cada detalhe com que te traí. Só lá no fim cê vai saber com quem eu me envolvi. Sucesso! Eu sou louco pirado no sorriso dela. Eu tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Vai não xaragar e nem o texto inteiro. Ela tem sua boca e o seu olhar. Se eu te conheço bem, você vai me instigar. Seu beijo tá exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça no espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque eu só te trocaria na tua LX. O banquinho mais gostoso do Brasil. Ao vivo em São Paulo. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te trago é verdadeiro. Está lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção. Eu te escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim cê vai saber com quem eu me envolvi. Pra cima, sucesso! Eu sou louco pirado do sorriso dela. Eu tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, não é pesadelo. Vai, não chore agora e nem o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem, você vai me instigar. Seu beijo é exclusivo, ela tem o do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Porque eu só te trocaria na tua LX. Ao vivo em São Paulo. Eu só te trataria só se fosse por você mesmo, meu amor. Acredita em mim. Na LX.